Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aê. E hoje, então, que eu seja junto comigo o Fer. E aí, Fer? E aí, pessoal, tudo beleza? Quanto tempo que eu não apareço aqui, né? Mas quem é vivo sempre aparece, então aqui estou. Pois é, obrigando as pessoas a gravar a playlist. Vamos lá. Estamos no clima de Oscar, né? Então vamos fazer uma playlist, olha só que maneira, uma coisa bem temática, com músicas do Oscar. Isso aí. No caso, assim, são músicas que foram indicadas ou ganharam o Oscar de melhor canção, galera. E só pra dizer que a gente não vai botar música de Disney. Sem Let It Go, por favor. Porque deve ter uma playlist de Disney, assim, espero. E também não tem de filmes musicais, porque também deve ter uma playlist com filmes musicais, tá bom? Então, bom, vocês começaram a ouvir a playlist com a música do Quem Quer Ser Um Milionário, J-Ho. Ela foi indicada em 2008 e venceu, né, o Oscar nesse ano. E cantado por um monte de gente indiana que eu não consigo pronunciar o nome desses caras. Música indiana é uma coisa de louco. Não, filme indiano já é um clichê, cara, porque sempre tem música. Além de ter o filme ser clichê, os clipes musicais também são uma loucura, né? Ah, é. Mas, ó, esse filme é muito legal, cara. Eu gostei pra caramba. Nossa, ele é surpreendente. Ele é legal. É uma história de romance, amor e com uma narrativa muito boa, assim. E a música é bem animada, cara. Nossa. Você gostou, Fer, da música? Eu gostei. Deu até vontade de dar uma mexidinha com o pescoço que nem eles, assim. achei bem legal. Sim. Não tinha ouvido essa música ainda e eu gostei. Recomendo. Pois é. Bom, mas, Fer, pra começar a nossa playlist, né? Qual a primeira música que a gente vai tocar agora? Cara, a gente vai começar pintando a cerca pra cima e pra baixo, encerando o carro em movimentos circulares. Vamos começar aqui a nossa playlist com a música The Glory of Love, do filme Karate Kid 2, né? Aquele clássico assim que todo mundo conhece, né? Pra aquela letra típica, né, do Karate Kid 2 também. Cara, eu só não vou cantar porque eu vou estragar a música, tá? Então é melhor vocês escutarem aí, né? A música do Peter Cetera, né? Sim. Aquela coisa meio baladinha também, viu, cara? Bem melódica. Sim, né? Ela é mais romântica, né, mas assim, uma letrinha legal, mais tranquila, né, nada, né, agressivo. Eu quero ser um lutador que vai vencer o mundo, coisa assim, né? É, então, uma coisa motivadora. Eu não lembro da letra agora, na boa, mas assim. É melhor a gente não cantar, assim, a gente vai estragar tudo. Tá bom, mas é muito bom, então, essa música do Karate Kid 2. Então, né? Então, galera, Glory of Love, do Peter Cetera, escutem aí. I am one man who A próxima música é de um filme, né? De dança. Não é música, vamos lá. É dança, dança. Cara, aqui tem muitas músicas legais. Nós estamos falando do Flashdance e a música O Maniac, do Michael Cimbello. Essa música me dá vontade de ir pra academia e malhar o dia inteiro. Cara, todas as músicas do Flashdance, você fica assim. É, também tem isso. E o ritmo da música, assim, ela te dá um... Né, ela tem uma batida legal, um ritmo legal. E a música também, a letra, ela tem uma letra bem legal, assim, que ela fala da história da protagonista lá, né, e tudo mais. Sim. E ela é X a Maniac on the Floor, cara. É. Você vai... Essa música foi indicada ao Oscar em 1983, apesar que ela não ganhou. Quem ganhou foi o What a Feeling, tá? Irene Cara, do mesmo filme. Mas a Maniac é muito boa também, vai. Não, sim, o filme é bom, as músicas são boas, né? Tanto que as duas foram indicadas. Eu prefiro a Maniac, né? Não que, que a outra não seja bom, a What a Feeling. É, né? Que os dois eu acho que tem, sei lá, um espírito diferente. A Maniac é agitada pra caramba e o What a Feeling é aquela coisa emotiva, né? É, aham. Aquela coisa bem balada, né? Bom, enfim, Maniac, do Michael Cimbello. Escutem aí. Before Ok, e agora vamos para uma temática mais assim, ajudar os pobres e necessitados, ok? Vamos para o Robin Hood, com a música Everything I Do It For You, do Bryan Adams, ok? Quem não conhece essa música aí, tá perdendo muita coisa. Cara, já é Bryan Adams, então você imagina o que, que vai vir pela frente, né? Cara, essa música é muito boa, né? Ela ganhou, Sage, em 1991? Não, ela foi indicada em 1991. Foi indicada, né? Então, uma pena não ter ganhado, porque é uma música muito boa, o filme também é bem legal. Isso, quem ganhou foi a música da Bela e Fera. Ah, é. 91. É, também não deixa de ser legal. Porém, né, Disney, né, já chega, né? Ah, esperem uma playlist de Disney, tá bom? Cara, mas assim, é Bryan Adams, é aquela coisa melódica, total, né? Você não tem mais o que esperar, né, na música de Bryan Adams. Então, é aquela baladinha, bem leve, bem maneira. É, já começa pelo nome da música, né? Tudo que eu faço por você, né? Que é uma declaração maior que essa. Claro, a história desse Robin Hood também, né, do Kevin Costner também, é, fica assim, né? É bem mais romantizado, né, a história muito dele. Romantizado. Ah. Tem o Morgan Freeman também, cara, que é fantástico nesse filme. Foi muito legal. Eu gostei bastante. Tem gente que não gosta do Kevin Costner, mas eu gostei dele nesse filme, velho. Ele é um bom ator. Eu acho que ele é um bom ator. Às vezes ele faz um monte de filmes merdas, mas nessa época ele fazia coisa boa. Não é nem culpa dele, né? Às vezes é o diretor que chama ele pra filme merda. Ah, é fazer o quê, né? Nicolas Cage tá aí por isso, né? Mas deixa pra lá. Maior exemplo que ele não há. Enfim, né? Bom, Everything I Do, Do It For You, do Bryan Adams. Escutem aí. Into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Not worth everything I do. A próxima música é uma música recente até, né? 2012. Estamos falando da música Skyfall, do filme 007, Operação Skyfall, e a música cantada pela Adele. E assim, eu gosto da Adele, eu não sei porque tenho preconceito com a Adele, viu? Sinceramente. Ela é uma ótima cantora, na minha opinião. É porque ela era gorda, as pessoas não gostam de gordos. Porra, que bullying com gordinho. Agora ela não tá gorda, agora tá bonitinha. Ah, não, mas eu gosto dessa música, aquele tom alto que ela põe pra caramba. Sim, né? A voz dela é ela tem um tom muito alto. Não, ela tem um vozeirão incrível. Eu assisti esse filme no cinema, cara. Quando começou a tocar essa música, foi muito foda. Até a galera que tava no cinema ficou assim, né? Tipo, uau. Ah, eu gosto de 007 e esse Skyfall é o melhor filme aí da época do Daniel Craig. Sim, sim. Vamos ver o próximo agora, né? Que é o Spectre. Ah, é. E também, talvez, há indícios que ela que vai fazer a abertura de novo. Olha aí, que da hora. Que demais, viu? Tava em negociação pra ela criar uma música, né? Vamos ver se vai rolar ou não. Pois é, tá merecendo. Mas essa aí é uma música que ganhou o Oscar. Ela saiu em 2012, então, ó. Sim. Cara, demais. Então escutem aí a música do Skyfall, cantada pela Adele, tá bom, galera? Então escutem. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. Drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Hit the sky fall. Então, galera, agora vamos para a próxima música aqui, a música do filme Filadélfia, o nome é Streets of Philadelphia, e é cantada pelo nosso querido vozeirão do Bruce Springsteen. Quem não conhece o Bruce Springsteen aí, famosão dos anos 80, né, 90. Ah, é. A voz desse cara é muito legal, cara. Sim, ela tem um tom bem único, né? É, então. Mas eu gosto da voz dele, ele participou daquele clipe lá, We Are The World. Ah, é, pô. Todo mundo conhece ele por aí, Dancing in the Dark também é muito conhecida dele. Claro. Você, de fala um pouquinho sobre o filme aí pra galera. Cara, o filme Filadélfia, nossa, ele é muito bom, o filme do Tom Hanks e o Denzel Washington. Ele fala muito do personagem do Tom Hanks, que ele é um advogado aidético, naquela época que a AIDS era um problema terrível, o pessoal tinha medo do desgraçado, e aí ele é demitido da empresa. Na verdade, a empresa alega que foi por incompetência dele, e na verdade era porque ele era aidético homossexual, que ele meteu um processo na empresa, e aí ele chamou um advogado negro. E fica muito aquela coisa de, assim, preconceito de um outro, e com a sociedade tem preconceito dos dois também. E é um filmaço, a música ganhou o Oscar. É demais, filme de 93, e é recomendadíssimo. Todo mundo tem que ver esse filme, eu sempre sugiro. Então, é recomendado pelo Seja, então sinal que é bom, hein, galera. Claro, então, Streets of Philadelphia do Bruce Springsteen. Escutem aí. Escutem aí. Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away in the streets of Philadelphia? Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you, faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? A próxima música é de um filme estrelado por uma lenda. A lenda do espaço, cara, que todo mundo fala. Footloose, e estrelado pelo senhor Kevin Bacon, e a música do Kenny Loggins. Que salvou toda uma cidade através dos seus passos de dança, né? Claro, Guardiões da Galáxia tá aí pra provar toda a história quanto disso. É uma música bem animada, né? Bem, nossa, bem... É que nem o nome, né? Footloose, ela é bem solta, né? Então a galera dança loucamente durante essa parte do filme, né? E durante o clipe da música. Sim. E ela é bem divertida, que eles estão numa festa, né? Daí começa a tocar música e aquela loucura toda, né? A galera tudo lá jovial, todos jovens. Pois é, de 1984 essa indicação. Cara, 84, eu nem pensava em nascer nessa época. Eu tinha um ano de idade, então. Você tinha um ano, olha quanto, quão antigo isso é. Pô, tá bom. Cara, mas é demais. Eu recomendo também assistir esse filme, que assim, você se diverte. E a música agitada também, né, de dança, né. É aquela época, né, o pessoal adorava dançar pra valer, assim, de estilo loucamente doido, né. Era a época das discos, né. Então o pessoal era bem animado, assim, né. Bom, então Footloose, do Kenny Loggins, né, escutem aí. Galera, agora vamos para o filme Armageddon, ou Armageddon, um filme muito famoso, muito legal. Esse eu cheguei a assistir, mesmo sendo criança, e eu gostava pra caramba. Aí a música é Don't Wanna Miss a Thing, do Aerosmith. I don't wanna close my eyes. É, aquele refrãozinho assim que todo mundo conhece. Claro. Assim, eu gosto desse filme até hoje. Eu peguei ele pra assistir, acho que mês retrasado, se eu não me engano, e ele continua muito legal. Apesar de, né, todo ter mudado a tecnologia, aquela questão questão toda, né? Ah, é. Ele ser um filme datado. Datado, põe nisso, cara. É inverossímil também, né? Aham. E é, não, mas ele é bem divertido, assim, né? Se você for... Eu sei, tem o Bruce Willis e tem a Liv Tyler. Pronto, isso é o mais importante. Tem a Liv Tyler. Cara, Liv Tyler. Puta, que mulher bonita, cara. O pai dela cantando essa música, da hora. É, a beleza dele foi tudo pra ela, né? Porque o cara feio da Perla. Ainda bem que ela puxou a mãe, porra. Nossa, ela é linda. Portanto, é que ela tá no Senhor dos Anéis, né? Então... Oh, ah, Liv Tyler. Ah, saudades. Ok? Então vamos lá. Escutem aí I Don't Wanna Miss a Thing do Aerosmith. Bom, escutem aí. Don't A próxima música é de um filme, assim, da DreamWorks. É muito bom. É o Príncipe do Egito. Época que a DreamWorks fazia filme animação tradicional. De um filme de 1998. E a música se chama When You Believe. Ela é muito marcante no, durante o filme. E o que a gente vai tocar aqui é a música. Versão original. Cantada pela Michelle Pfeiffer. E a Sally Dvorsky. Isso. Tem uma versão gravada pop, né? Que tem a Mariah Carey, a Whitney Houston. Mas assim, a que toca no filme é essa da Michelle Pfeiffer, da Sally Dvorsky. Que é uma música muito boa. Bem marcante, bem impactante, sim. Tem um momento muito bom do Príncipe do Egito, que tá todo mundo saindo do Egito e tem toda aquela letra assim, In You Believe, a letra é muito bonita e tal. O Príncipe do Egito é um filme massa também, na minha opinião. É uma coisa muito boa. Eu sugiro ver esse filme, é demais. Cara, esse filme é muito bom. Ele é antigo, mas ele continua muito bom, né? A história dele é bem legal, a animação é muito boa, os traços são muito bem feitos. E essa música também é muito boa, ela tem um contexto lá, né? Tem uma mensagem por trás dela. Eu também recomendo vocês ouvirem a original, né? Que a gente vai tocar aqui. Porque querendo ou não, depois que alguma coisa faz sucesso, eles tentam, né, eles tentam popularizar. Ah, vamos colocar alguém famoso pra cantar. Pois é. A Mariah Carey. Quem não conhece a Mariah Carey? Então, ah, não, vamos arrumar dinheiro. É, não é assim. Enfim, né, When You Believe. Escutem aí. Somehow Ok, galera, então pra terminar aqui a nossa playlist temática sobre músicas do Oscar, tanto as que foram indicadas e quanto as que ganharam, vamos fechar aqui com a música clássica de um filme clássico que todas as mães adoram, inclusive a minha. Então a gente vai falar do filme Dirty Dancing, de 1987, e a música de fechamento do filme também, e aí a gente deixou ela por último aqui pra fechar com chave de ouro. Claro. Né? Que é aquela música lá, I've Had the Time of My Life, que essa música assim é uma coisa de louco. Ela é cantada pelo Bill Medley e pela Jennifer Warnes. Eu digo assim, não é só sua mãe, um monte de gente gosta e eu gosto desse filme pra caramba, porra. Não, o filme é muito bom, cara. Tem o Patrick Swayze, cara, porra, imagina ele dançando. Saudades Ghost. É, sim, e tinha a irmã lá do Ferris Bueller também lá dançando. Verdade, é. Ela mesmo. É, legal que é o fechamento do filme também, né, aquela parte do concurso lá que eles vão dançar, né, vão mostrar pra todo mundo. E é o ponto alto do filme, nossa, todo mundo de repente começa a dançar no meio do salão ali com aquela música, tava empolgando com a dança. Nossa, é demais. A história do Dirty Dancing, realmente, eu curto pra valer, viu? Aquela coisa, na época, aquela sociedade mais travada e tal, e o pessoal apresentando o rock, e o pessoal tentando dançar uma coisa mais legal, né? Em vez de aquela dança de salão fixa. É, e tem a questão do pai da menina também, que ele não gosta dele, daí ele vê ele dançando com ela, né? Aquela coisa, porra, cala sua boca aí que eu vou mostrar como é que se dança. É a história do romance proibido, que não pode, ela é rica e o cara não é rico, muito mais de outras coisas também. Eu vou falar a verdade, eu queria gravar essa playlist contra a temática, assim, mas a gente teve uma certa dificuldade, mas a gente adaptou, cara, aí, ó, pra mim, tudo pra falar dessa música. Tá, ó, sempre. Uma beleza. Sempre. The Time of My Life, cara, porra, é demais. Essa música é um clássico. Então, galera, vamos fechando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado dessa playlist, quem sabe a gente põe uma parte 2, uma parte 3 também, né, galera? É, vamos ver o que vai rolar no Oscar agora também, né? Pois é, tem muito mais de outras coisas que a gente não botou, então com certeza vai ter muito mais opções, assim, pra botar também, né, galera? Então, ó, espero que vocês tenham gostado, e a gente tá se despedindo aqui, né, Fer? É isso aí, um abraço pra todo mundo, né? Todo mundo aí, até a próxima. Logo estarei de volta, não sinto minha falta. Pois é. Então, ó, I Had the Time of My Life, cantado pelo Bill Medley e Jennifer Warnes, tá? Escutem aí, galera. E fui. Falou! Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear. It's a truth, and I owe it all to you. Because I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Understand the eternity. Just remember. I never felt this way before. Never felt yes, this I swear way. It's the truth. And I hope it.